louvando ao Senhor. Eu danço com Cristo e vivo feliz sem P.O. Hoje percebi que viver aqui é bem melhor, porque tá cruel e não se devo nem dar pra dançar. Basta um esbarrão pros caras já querer te matar. Por isso dance, dance com o Cristo. Eu danço com ele e nele eu acredito. Tu quer felicidade, Joe, tu quer amor, então chega e vem louvar ao Senhor. Busca primeiro e o resto é acrescentado. Dance com Deus e se sinta aliviado. Esqueça os problemas e dance com o Senhor. Vem chegar e vem curtir o nosso som. Como Miriam adorando dançou, como o rei Davi, um exemplo de adorador. O AP tá aqui na estiga pra dançar. Vamos junto no refrão a Cristo adorar. Dance, dance, dance com Cristo. Porque dançar com Ele é bem melhor. Cristo. Dance, dance, dance com Cristo. Esqueça os problemas, esqueça os B.O. Dance, dance, dance com Cristo. Só na fé, com respeito e amor. Dance, dance, dance com Cristo. Só zoeira louvando ao Senhor. Chega aí, vem firmar, vem curtir, vem louvar. Pode ser pulando ou até mesmo devagar. Só na fé, na zoeira, continua esse som. Aproveitando esse momento porque tá muito bom. Eu tô com Cristo, parceiro, e te convido pra dançar. Na fé, na moral, cuidado pra não precar. Pode ser até bonitinho o modo de aprender. Vai ganhar um doce quem fizer por merecer. Hey, quem tá parado, é hora de pular. Seja ligeiro, começando devagar. Aproveite a juventude, louvando a Jesus. Não esqueça que você é sal e luz. Ouvindo a batida, o pulsar do coração. Valorizar, dançando, tão grande salvação. Só quem nasceu do Senhor, agora vai falar. Dance, dance, dance, sem parar. Dance, dance, dance com Cristo. Porque dançar com Ele é bem melhor. Cristo. Dance, dance, dance com Cristo. Esqueça os problemas, esqueça os B.O. Dance, dance, dance com Cristo. Só na fé, com respeito e amor. Dance, dance, dance com Cristo. Só zoeira louvando ao Senhor. Dance como Davi dançou. Dance como o Salmo 150 nos ensinou. Louve a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Arrumar pra danças, rodas e pandeiro. Pois nova criatura você é, um guerreiro vencedor, filho de Jesus de Nazaré. Todos os nossos pecados foram pagos, justificados por Jesus Cristo, nosso aliado. Por isso dance, cante, louve ao Senhor. Só Ele merece toda glória, honra e amor. Vem, com o AP vamos dançar, glorificar ao Senhor Jeová. Boa. Glorificar sem se calar e permanecer firme no combate. A essência da adoração é a troca de mais de Deus por menos de você, tá ligado? Glorifique a Jesus em meio à tempestade, porque na adversidade atalha o certo escape. Quem abraça a ideia, veste a camisa e sabe. Dance com Jesus na chuva como dançou Charlie Chaplin. A dança demonstra o passo singelo em canda, resulta a extravagância de quem é como criança. Dance espontaneamente adorando ao Criador, como fogo atiçado, como é abraçador. Eu também vou dançar e pronto pro baile eu já tô. O repique do beat marca o estilo reggaeton. Liberdade de expressão e no ato quem tem o dom. Novo cenário tá na casa e no mic é J. John. Abrilhanta, chama os loucos pra aglomerar. Adorar sem cessar e sem menos pesar. Ninguém é bem melhor sem B.O. e longe dos predador. Que quer te ver, se envolver, estilo aliciador. Saiba que a dificuldade é uma oportunidade. Tudo na vida são fases, na hora certa ou escape. Basta só crer, tu vai ver o que Deus pode fazer. Confia nele que o mais Ele fará por você. Dance, dance, dance com Cristo. Porque dançar com Ele é bem melhor. Cristo. Dance, dance, dance com Cristo. Esqueça os problemas, esqueça os B.O. Só na fé, com respeito e amor. Dance, dance, dance com Cristo. Só zoeira louvando ao Senhor.